ZYK 524, 650 kHz. 5.000 watts de potência. Rádio Difusora M. 24 horas no ar. Programa Raízes do Sertão. Agora, em novo horário, aqui na Difusora, todos os domingos, das 8 às 10 da manhã, com o melhor do sertanejo. Que é feito daquele feito que eu te dei. Programa Raízes do Sertão, é uma atrás da outra. A melhor programação sertaneja do seu rádio. Programa Raízes do Sertão, apresentação do meu amigo Cezão, que arrumo. 650 Difusora. O Instagram e Facebook da Difusora estão de cara nova. Acesse e siga-nos nas redes sociais com muitas promoções. O Instagram, arroba Difusora Piracicaba. Facebook, Rádio Difusora Piracicaba. Difusora. Os raios do sol estão intensos e isso agrava a saúde dos olhos. Nas óticas CS, você previne doenças com o uso de óculos de sol. E tem promoção. Óculos solar a partir de 10 de 19,90. Isso mesmo, só nas óticas CS, óculos solar a partir de 10 de 19,90. São três lojas em Piracicaba. Governador 884, na 15 com a Benjamin e na Rosário 2620. Óticas CS, o mundo através dos seus olhos. Muito mais rádio pra você. Difusora. Boa tarde da rádio que é show. Difusora. LS Tecidos, Rua da Palma 2465, Paulista. Venha conhecer nossa variedade em tecidos. Se você precisa de tecidos para seus projetos, não deixe de conferir nossas opções. Tecidos na peça, a partir de R$14,99 o metro. Banca de retalhos, a R$29,99 o quilo. Uma variedade de tecidos para as mais diversas aplicações. LS Tecidos, Rua da Palma 2465, Paulista. Nas tardes da Difusora. Bem, agora 2h01, né? Estamos abrindo a última hora do CAI entre nós desta terça-feira. Já estamos vivendo aí a tarde do dia 28 de setembro. Setembro está indo embora, né? Ah, meu Deus, sexta-feira já começa o mês 10. E tem gente já vendendo produtos do Natal. Tem lojas já começando a decorar suas lojas com produtos para o Natal. Para que vocês tenham ideia, a esperança é que esse Natal seja bem melhor, né? Do que do ano passado, em pandemia total. Nós estamos na pandemia ainda mais, né? Graças a Deus, a vacinação está correndo tudo bem. Agora vai começar a vacinação acima de 60 anos. Mas para as pessoas que têm já vacinado, já o ciclo vacinal completo há mais de 6 meses. Se você não completou 6 meses, segunda dose... Ainda não, mas o ministro da Saúde disse que vão ser vacinados os idosos acima de 60 anos. 60 anos para cima com a terceira dose. Mas para aqueles que completarem 6 meses da última vacina. Então, se você não completou 6 meses ainda, calma que vai chegar a sua vez também. E ainda não está autorizado, mas serão vacinados as pessoas com 60 anos ou mais. Desde que tenham 6 meses de vacinação. 6 meses da última dose, tá? Então tá. Conta aí no seu cartãozinho de vacina quanto tempo você tomou a última dose. Se já estiver completando 6 meses, só aguardar a autorização do Ministério da Saúde. Assim começar, pum, aplica a terceira dose. Vou atender a Cida lá do Parque Orlando, viu, Cida? Mas com uma outra, do Tião Carreiro e do Pardinho, Neguinho Parafuso, tá bom? Aquela outra eu não encontrei aqui. E a Elza Ramírez, lá de Charqueada, que pediu água no leite. Vamos ver então quem põe essa água no leite. Participe do Cá Entre Nós. 2105-6611.